pecado. Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor. E fere e risca de amor. Tu foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. E fere e me risca de amor. Me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Quem tá apaixonado na moral, bota a mãozinha pra cima e faz com o calcinha preta. Não há amor para mim, não. Então diz. Encontrei todos os tamanhos pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim e não sente amor. Me fere e me risca de amor. Tu foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Me fere e me risca de amor. Tu foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Sofrendo. Me fere e me risca de amor. Tu foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Ah, menino, agora estou sofrendo. Conheço. Ah, moleque! Saudade do samba, meu? Boa noite, Aracaju, tudo bem? Que alegria maravilhosa estar aqui comemorando esses 25 anos da maior banda de forró do mundo.